tentar me levar a uma festa a dois. É só o que resta pra nós. Tem tanta gente, a gente nem vê a hora de ficar. Eu e você, nós dois, como tem que ser, sem pensar em depois, enfim. Só mesmo a gente, noite adentro, dentro e fora. Desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando os companheiros quase loucos de saudade. Linda criança, tenho fé, tenho esperança que algum dia hás de voltar direitinho ao teu lugar. Foi um samba de gente bamba, oh gente bamba, que eu te conheci faceira, fazendo visagem, passando rasteira. Que bom, que bom, que bom. Foi num samba de gente bamba, oh gente bamba, que eu te conheci faceira, fazendo visagem, passando rasteira. E desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando os companheiros quase loucos de saudade. Linda criança, tenho fé, tenho esperança que algum dia hás de voltar direitinho ao teu lugar. Foi num samba. Para eu cantar o um...